Começa agora, programa do Carlos Pitt. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Alô Brasil, alô Rede, alô moçada, alô meu povo, que o sistema é bruto, é sertanejo, tô chegando, programa Carlos Pitt a partir de agora. Como é que você tá? Tudo bom? Beleza? Na paz? Vem com a vida? Então tá bom demais, semana boa, semana que a gente comemora o Dia dos Pais aqui no Brasil, né? Parabéns a todos os papais pelo seu dia. Alô paizão, em especial, claro, ao meu pai Gabriel, né? Muito obrigado, parabéns, viu? E a todos os papais aí que estão ligadinhos com a gente na nossa rede. O programa de hoje vai ser especial demais para todos os pais, para você também, lógico, né? Ah, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você estar sempre ligado aqui comigo. Já já tem as novidades do mundo artístico, já já tem bate-papo, já já tem o que aqui? Tem música sertaneja, ah, tem lançamento, tem música para matar a saudade. Ih, tá chique demais, hein? É, rapaz, não é fácil não. Aqui, programa Carlos Pitt numa boa. Tudo de bom pra você. Ah, tem os abraços daqui a pouquinho pra todo mundo. Quer o abraço do Carlos Pitt? Vai lá no Facebook e procura lá nas nossas fanpages Carlos Pitt Oficial. Carlos Pitt Oficial no Facebook. Ou ainda, programa Carlos Pitt Rede, que eu vou mandar um abração pra você, tá legal? Numa boa! Bora começar Carlos Pitt assim, ó, cantando, abrindo o calendário! Sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional. Fevereiro a seu lado, a minha vida é um carnaval. Em março não há chuva que me impeça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira. Quero casar com você. Rabisquei no calendário, você pode. Sempre te amarei. E em maio imagino você noiva e feliz. Em junho um arraial, muito foguete pra soltar. Em julho tem inverno pra gente se esquentar. Em agosto, a seu gosto, tudo pode acontecer. É só você querer. Rabisquei no calendário, você pode. Eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Em setembro vamos ter o aniversário de nós dois. Em outubro vamos lá pra Aparecida abençoar. O ano todo quase já se foi. Vem novembro e dezembro pra logo mais um ano. A gente comemora. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Oh, oh, oh. Pra sempre. Chamarei.

te querendo, sabe o que eu acho? Tô te querendo, eu acho que eu tô te querendo, eu acho que eu tô te querendo, hein? Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Mas fui embora pra Madrid. O quê? Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas fui embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Vamos, Salvador, meu filho, vamos embora. Mas fui embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas fui embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Quem tem azar é azarado, mas quem tem sorte é solteiro. Eu não devia ter gostado. Mas fui embora pra Madrid. O quê? Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas fui embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas quem tem sorte tá solteiro aí. Eu não devia ter gostado de quem foi lá pro estrangeiro. Foi andar lá na Europa. Eu fiquei feito pipoca na turma do chileiro. Mas fui embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas fui embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei. Mas fui embora pra Madrid. O quê? Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Mas fui embora pra Madrid. Se lascou. Eu fiquei aqui solteiro esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Não posso mais viver sem Salvador. Foi ali que eu encontrei o meu verdadeiro amor. Não posso mais viver sem Salvador. Foi ali. Fui embora pra Madrid. Se lascou. Esperando fevereiro, carnaval em Salvador. Valeu, gente. No programa Carlos Pitt, Cabanão Mundão. Agora no nosso Cabanão Mundão, pra matar a saudade, arrepia coração chonado, na hora do adeus, Jean e Júlio, aqui no programa Carlos Pitt. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou. Perguntou por quê, mas eu não respondi. Só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou e te amou demais. Só acusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a tua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Programa do Carlos Pitt. Nós também estamos aqui no programa Carlos Pitt. Giovanni Reis e Fabrício com vocês. Alô, amigos, aqui quem fala é Hugo Pena. E aqui o Gabriel. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos que estão ligados aqui no programa Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Programa Carlos Pitt. Acompanhe o Carlos Pitt nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitt. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. E no Facebook, Carlos Pitt Oficial. Carlos Pitt Oficial. Bora, que a gente não para no programa Carlos Pitt. Tudo de bom pra você. Ó, quer um abraço aqui do Carlos Pitt no programa Carlos Pitt? É fácil. Vai lá no Facebook e procura lá, programa Carlos Pitt Rede. Ou você também procura Carlos Pitt Oficial no Facebook. Vai lá e manda sua mensagem, manda o seu nome, sua cidade, que eu vou mandar abraço pra você, tá bom? E a você que me acompanha no Facebook, no Twitter, no Instagram, tá bom? Procura lá Carlos Pitt ou Carlos Pitt Oficial. Você que assiste as entrevistas do Carlos Pitt na TV CP1. TV, CP e o número 1.com no YouTube. Muito obrigado. Tudo de bom, viu? Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Ah, vamos lá pros abraços então, pro pessoal que tá ligadinho com a gente em todos os cantos desse mundão. Olha só, a Luciana Boldi. Oi, Luciana, tudo de bom pra você? Ela quer ouvir o Cristiano Araújo. Vou tocar já pra você, viu, Luciana? A Laurinha Santos de Propriá, lá no Sergipe. Valeu, Laurinha. A Simone Florencio de São Paulo. Um abraço aos vividenses aqui, né, de Coronel Vivida, que é a Dilce Stedley, o Valmor Stedley, tudo gente boa, tudo em casa, né? Obrigado pelo carinho. Também a Cleonice Xavier, lá em Coronel Vivida. Beijos pra vocês aí. O Reinaldo Rodrigues, ele é da Rádio Difusora, tá com a gente na rede, né? Obrigado, Reinaldão. O Antônio Pedro de Lamego, em Portugal. Valeu, Antônio Pedro, todo mundo de Portugal. A Jéssica Cassiana, de Palmas do Paraná. O Júnior Soto Quero, de São Paulo. Valeu, garoto. Um abraço aí. Ó, tem gente lá no Piauí ouvindo a gente lá na cidade de Caxingó. A Kátia Samara. Beijos, Kátia. Alô, Caxingó. Alô, Piauí. O Du Estradioto é de Petrópolis, deve ser Rio de Janeiro, né? Alô, pessoal do Rio de Janeiro, alô, Petrópolis. Valeu, Du! A Kétila Alves, de Guarulhos, São Paulo. Kétila, beijo pra você aí. A Ednilza Xavier, de São Paulo. Também a Tabata Carvalho, que está ligadinha comigo aqui. A Catiane Barbosa, em Mangueirinha, no Paraná. A Thalia Alves, em Ipuaçu, Santa Catarina. A Daniele Maronese, de Pato Branco, no Paraná. Também no Paraná, só que na cidade de Bom Jesus do Sul. A Raquel Rodrigues. E um beijaço especial, que ela é minha fã, me acompanha a minha carreira já há 15 anos praticamente, né? Ô, Alessandra Oliveira, minha amiga, minha fã, tava de aniversário essa semana. Parabéns pra você. Felicidades. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de sempre que você tá acompanhando a minha carreira sempre, viu? Obrigado mesmo. Deus abençoe, felicidades pra você e pra todo mundo que tá de aniversário ouvindo o programa Carlos Pitt. Bora trazer Cristiano Araújo, você que sabe, tô tocando aqui no programa Carlos Pitt. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade, mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão começando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Você que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto do coração. Tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh. Sei que sabe, amor, que a gente fica junto há um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor, te espero. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, o que temos pra hoje é saudade. Programa Carlos Pizzi. Fala, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Pra que correr perigo, por que não viver comigo? Pra que levar a fama de dormir com quem não ama? Perdoa os seus defeitos, sei que ninguém é perfeito. Entendo como é, mas pra ser minha mulher vai ter que mudar, sair dessa vida. Te quero por inteiro, eu não te quero dividida. A vida lá fora só te machucou, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou. Ao meu lado vai ser tudo diferente, pra viver o sonho que eu sonhei pra gente. A paixão que estou sentindo é verdadeira,

Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Nós somos La Luna e Vinícius. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera, eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt, tamo junto! Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Acompanhe o Carlos Pitt nas redes sociais. No Twitter, @ Carlos Pitt. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. E no Facebook, Carlos Pitt Oficial. Oficial. Bora, gente, bora não, né? Seguindo, né? Seguindo o programa aqui, Carlos Pitt pra toda a nossa gente. Fala, Miroca! Oi, Carlos Pitt, oi pessoal, tudo bem? Beleza, beleza. Bom, vou começar comentando aqui que desde 97 existe no Brasil uma empresa multinacional especializada na monitoração eletrônica de rádio. É a multinacional Crowley, que tem grande credibilidade, né? Segundo ela, o Luan Santana sabe quantos meses está com a música melhor executada? 7 meses você topa, não sai das paradas de sucesso. Legal, né? Parabéns pra ele. Não melhor, mas mais executada, é isso? Mais executada, é isso. Bom, e também vou falar do Chitãozinho e Chororó, que eles estão em estúdio preparando uma novidade. Um disco em homenagem ao maestro Tom Jobim, o gênio da bossa nova, né? Os irmãos vão cantar canções, imaginem só, como Garota de Ipanema, Lígia e Eu Sei Que Vou Te Amar, entre tantas outras. Será que vai ficar bom? Vamos esperar, né? Porque eles são ousados. Inclusive, esse DVD, 40 anos de carreira, eles gravaram no Teatro São Paulo, Sala São Paulo, é isso? E teve o maestro lá, agora me fugiu o nome lá, que é o João Carlos, né? Isso, João Carlos Martins, que fez a regência. Foi muito bacana. E agora, então, mais uma ousadia dessa dupla que não se cansa, né? É isso aí. Então, Garota de Ipanema, Lígia, Eu Sei Que Vou Te Amar e outras, mas com a tradicional cara sertaneja nas canções do maestro Tom Jobim. Vamos esperar, né? Isso daí deve ser um projeto especial. Até o final do ano deve estar aí para as vendas, provavelmente presentes de Natal, né? E eles, desde 2010, como você estava falando, né? Eles estão lançando projetos diferenciados. Lançaram a nova geração com os ídolos do sertanejo universitário. Em 2011 fizeram Entre Amigos, com a participação dos inesquecíveis convidados que fizeram parte da carreira da dupla, né? E o Sinfônico, que foi 2012, esse que você estava comentando, que a produção musical foi do Neymar, com o maestro João Carlos Martins, né? Essa semana eles lançaram a nova música de trabalho, Hipótese, que poderá entrar no futuro disco, mas a curiosidade é que a produção da música é assinada pelo Fernando Zó, o parceiro do Sorocaba, e por isso apresenta uma sonoridade mais moderna, guitarras pesadas nos arranjos, a coisa tá bem legal, viu? É uma letra bem romântica e vale a pena conferir, logo logo aqui, né, Pete? Vamos aguardar, então, essa música nova do Chitãozinho Chororó. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos tocar ela hoje já, né? Vamos tocar já, hoje você tá podendo. Hoje eu vou tocar duas aqui pra você, que já tá, já que estamos falando, a Hipótese já tá na mão aqui hoje. A produção tá me passando aqui que já tá na mão pra tocar também. Bonita, ela fala, vou ser um sol pra te aquecer, me deixa cuidar de você. E a Paula Fernandes está preparando um DVD de duetos chamado Encontro pelo Caminho, com muita gente boa, claro. Tudo registrado em estúdio, nada de show não, porque ela quer qualidade. Deve chegar ao mercado em setembro. E só para começar, já saiu o clipe da Paula Fernandes, sabe com quem? Shania Twain, no hit You're Still the One, que é antigo já, desde 99, mas ganhou uma nova versão, com uma grande parte da letra em português e, surpresa, Shania mandando bem no nosso idioma. Depois, a Paula também canta uma partezinha em inglês. E a Paula Fernandes fez questão também de cuidar da tradução da música. Tá lindo, nós vamos ouvir também aqui hoje? Bora, agora. Obrigado, Miroca. Obrigada a você por trazer essas músicas bonitas. Beijo, pessoal, boa semana. A produção tá na mão, Hipótese também, entre Jesus e Chororó, então vamos tocar. You're Still the One, com Shania Twain, Paula Fernandes, depois Chitãozinho e Chororó, música nova, Hipótese, pra você na rede. Programa Carlos Pitt, aqui tem música sertaneja. Não há pra gente longe, você está distante. Partiu e eu sempre esperei.

outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Até você voltar. Música nova, até você voltar. Henrique Juliano, música nova, lançamento aqui no programa Carlos Beat, fechando tudo e todas de hoje do programa, tá bom? Ah, não esquece de me acompanhar, acessa aí www.carlospeat.com, tem o blog oficial, que é o Carlos Beat lá no Blogspot, tá bom? Tem também a nossa página oficial no YouTube, Carlos Beat Oficial, no Instagram, Carlos Beat Oficial, no Twitter, arroba Carlos Beat, no Facebook, programa Carlos Beat Rede, ou ainda Carlos Beat Oficial. Acompanha a gente, vai lá, manda seu recado, seu alô, e eu vou mandar alô pra você também, sempre aqui no programa Carlos Beat, ok? Obrigado, meu povo! Semana que vem eu volto nesse mesmo horário aqui na sua rádio. Fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu, valeu, rede! Tchau, tchau! E juntar você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo fica sem Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados numa boa. Dá vontade de chegar o mar e fazer um só continente. E a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo fica sem Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados numa boa. Dá vontade de chegar o mar e fazer um só continente. E a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh, da gente. Termina aqui mais um programa do Carlos Beat. Fique por dentro do programa do Carlos Beat. Acesse www.carlospeat.com, www.carlospeat.blogspot.com.